Fecheiro 35, capítulo 21. Não me limitei a essa estratégia. Telefonei a Pietro. Estava a pensar em mudar-se para Boston e agora parecia decidido. Estava aborrecido com Doriana, que, disse-me desgostoso, se revelara uma pessoa traiçoeira e totalmente desprovida de ética. Depois escutou-me com muita atenção. Conhecia bem Rino. Lembrava-se dele em criança e sabia no que se tornara em adulto. Perguntou duas vezes para ter a certeza de não errar. Não tem problemas de droga? E uma vez só, trabalha? Por fim disse, é uma coisa sem pés nem cabeça. Concordámos que entre eles, tendo em conta a sensibilidade da nossa filha, mesmo só um simples flerte não era admissível. Fiquei contente por vermos as coisas da mesma maneira. Disse-lhe que viesse a Nápoles e falasse com Dedé. Prometeu fazê-lo, mas tinha tantos compromissos que só apareceu perto dos exames de Dedé, ao fim e ao cabo, para se despedir das filhas antes de partir para a América. Não nos víamos havia muito tempo. Tinha o seu habitual ar distraído. O cabelo estava a ficar grisalho. O corpo tornara-se mais pesado. Como não via Lila e Enzo, desde antes do desaparecimento de Tina, as vezes em que viera ver as filhas, demorara-se apenas algumas horas ou então viera só buscá-las, dedicou-se muito a ambos. Pietro era um homem gentil. Tinha o cuidado de não causar embaraço por causa do seu cargo de professor de prestígio. Confabulou muito tempo com eles, assumindo aquele ar sério e participativo que eu bem conhecia e que no passado me enfastiava. Mas que hoje apreciava, porque não era fictício, tanto que Dedé o herdara. Não sei o que ele disse de Tina, mas enquanto Enzo ficou impassível, Lila iluminou-se. Agradeceu-lhe a bonita carta de anos antes. Disse que ela ajudara muito. Só nessa altura soube que Pietro lhe escrevera quando ela perdeu a filha. Espantou-me a genuína gratidão de Lila. Ele mostrou-se reservado. Ela excluiu totalmente Enzo da conversa e começou a falar com o meu ex-marido de coisas de Nápoles. Alongou-se muito sobre o palácio de Cellamare, que eu sabia vagamente que ficava perto de Chiaia, ao passo que ela, só então fiquei a saber, conhecia em pormenor a sua estrutura, a história, os tesouros. Pietro ouviu-a com interesse. Eu o tremia. Queria que ele estivesse com as filhas e, sobretudo, que enfrentasse Dedé. Quando finalmente Lila o deixou livre e Pietro, depois de se ter dedicado a Elsa e a Ima, encontrou maneira de se afastar com Dedé, pai e filha falaram muito e calmamente. Observei-os da janela enquanto passeavam para a frente e para trás na rua larga. Reparei, creio que pela primeira vez, como eram parecidos fisicamente. Dedé não tinha o cabelo basto do pai, mas possuía a sua ossatura grande e um pouco do seu andar desajeitado. Era uma rapariga de 18 anos, tinha a sua flexibilidade feminina, mas a cada gesto, a cada passo, parecia entrar e sair do corpo de Pietro, como se ele fosse a sua morada ideal. Fiquei à janela hipnotizada por ambos. O tempo dilatou-se. Conversaram tanto que Elsa e Ima começaram a bater o pé. Também tenho as minhas coisas para falar com o pai, disse Elsa. E se ele vai para longe, quando lhes digo? Ima murmurou. Ele disse que depois também falava comigo. Finalmente, Pietro e Dedé entraram em casa, pareceram-me de bom humor. Ao serão puseram-se as três de roda dele a ouvi-lo. Ele contou que ia trabalhar num edifício de tijolos vermelhos, enorme, muito bonito, que tinha uma estátua à entrada. A estátua representava um senhor todo escuro no rosto e nas roupas, exceto num sapatinho em que os estudantes tocavam todos os dias por motivos supersticiosos e que por isso era muito lustroso. Brilhava ao sol como se fosse de ouro. Divertiram-se uns com os outros, excluindo-me. Pensei, como sempre nessas ocasiões. Agora que não precisa de ser pai todos os dias, é um ótimo pai. Até Ima o adora. Talvez as coisas tenham de ser mesmo assim com os homens. Viver algum tempo connosco, fazer-nos filhos e acabou. Se fossem superficiais, como Nino, ir-se-iam embora, sem sentir qualquer tipo de obrigação. Se fossem sérios, como Pietro, não faltariam a nenhum dos seus deveres e, em caso de necessidade, dariam o melhor de si. De qualquer modo, o tempo das fidelidades e das vidas em comum sólidas acabara, tanto para os homens como para as mulheres. Mas então por que olhávamos para o pobre Gennaro, por alcunha Rino, como uma ameaça? Dedé viveria a sua paixão, esgotá-la-ia, seguiria o seu caminho. Entretanto, provavelmente voltaria a vê-lo, trocariam algumas palavras afetuosas. O ritmo era esse, porque queria uma coisa diferente para a minha filha. A pergunta embaraçou-me. Decidi no meu melhor tom autoritário que eram horas de dormir. Elsa acabara de jurar que dentro de poucos anos, quando tivesse o diploma de liceu, ia viver para os Estados Unidos com o pai. E Ima estava a puxar Pietro por um braço. Queria atenção. Com certeza ia perguntar-lhe se, nesse caso, também ela podia ir viver com ele. Dedê estava calada, perplexa. Talvez, pensei, as coisas já estejam resolvidas. Rino já esteja arrumado a um canto. E ela agora diga a Elsa: tu tens de esperar 4 anos, mas eu acabo agora o liceu e no máximo daqui a 1 mês vou para o pé do pai. Capítulo 22. Mas assim que Pietro e eu ficámos sozinhos, bastou-me olhar para a cara dele para perceber que estava muito preocupado. Disse: não há nada a fazer. Então? A DD funciona por teoremas. O que te disse ela? O importante não é o que disse, mas sim aquilo que fará, de certeza. Irá para a cama com ele? Sim. Tem um programa rigidíssimo, com etapas rigorosamente estabelecidas. Logo a seguir aos exames, declara-se Rino, perde a virgindade, vão-se embora juntos e viverão da mendicidade, pondo em causa a ética do trabalho. Não brinques. Não estou a brincar. Estou a transmitir-te o seu projeto, palavra por palavra. Fazer sarcasmo é fácil, pois vais pôr-te ao fresco e deixas para mim o papel da mãe má. Ela conta comigo. Disse que assim que o rapaz quiser, vai ter comigo a Boston, juntamente com ele. Eu parto-lhe as pernas. Ou talvez ele e ela te encham as pernas de balas. Conversamos até tarde. A princípio só sobre Dedé. Depois também acerca de Elsa e Ima. E por fim um pouco de tudo. Política, literatura, os livros que eu andava a escrever, as intervenções nos jornais, um novo ensaio que o ocupava. Não falávamos tanto, havia imenso tempo. Gozou comigo de maneira afável, por eu me manter sempre do ponto de vista dele em posições medianas. Ironizou acerca do meu meio feminismo, do meu meio marxismo, do meu meio freudismo, do meu meio foucaultismo, das minhas tendências meio subversivas. Só comigo, disse num tom um pouco mais áspero, nunca usaste meios termos. Suspirou. Nada te caía bem. Eu era inadequado em tudo. Aquele outro, pelo contrário, era perfeito. Mas agora? Fazia crer que era uma pessoa rigorosa e foi parar ao gangue socialista. Helena, Helena, como me atormentaste. Até quando me apontaram uma pistola, ficaste furiosa comigo. E levaste-me para casa amigos de infância teus que eram 2 assassinos. Recordas-te? Paciência, Helena. Amei-te muito. Temos 2 filhas. Imagina se não continuo a estimar-te. Deixei-o falar. Depois admiti que muitas vezes assumira posições sem sentido. Admiti também que ele tinha razão acerca de Nino. Fora uma grande desilusão. E tentei voltar a Dedé e a Rino. Estava preocupada, não sabia como gerir a situação. Disse-lhe que fazer com que o rapaz e a nossa filha se afastassem me causaria, além do mais, muitos problemas com Lila e que me sentia culpada. Sabia que ela consideraria isso uma ofensa. Fez sinal que sim. Deves ajudá-la. Não sei como fazê-lo. Anda a tentar por todos os meios ter a cabeça ocupada e libertar-se da dor, mas não consegue. Não é verdade, isso já aconteceu antes. Agora nem sequer trabalha, não faz nada. Estás enganada. Lila confidenciara-lhe que passava dias inteiros fechada na Biblioteca Nacional. Queria aprender tudo sobre Nápoles. Olhei-o hesitante. Lila, de novo numa biblioteca. Não aquela do bairro dos anos 50, mas a prestigiosa e ineficiente Biblioteca Nacional? Era isso que fazia quando desaparecia do bairro? Tinha essa nova mania? Por que não me contara? Ou contara a Pietro de propósito para ele me dizer? Escondeu-te isso? Há de dizer-me quando tiver necessidade. Estimula-a a continuar. É inaceitável que uma pessoa tão dotada se tenha ficado pela quinta classe. A Lila só faz o que lhe apetece. És tu que queres vê-la assim. Conheço-a desde os 6 anos. Talvez seja por isso que te detesta. Não me detesta. É difícil constatar todos os dias que tu és livre e ela ficou prisioneira. Se o inferno existe, está dentro da sua cabeça insatisfeita. Eu não quereria entrar nela, nem só por alguns segundos. Pietro disse exatamente entrar nela. E o seu tom era de horror, de fascínio, de pena. Repeti. A Lina não me detesta mesmo. Riu-se. Está bem, como queiras. Vamos dormir. Olhou-me duvidoso. Eu não lhe preparara o divã, como habitualmente fazia. Juntos? Havia 12 anos que nem nos tocávamos. Toda a noite receei que as raparigas acordassem e nos encontrassem na mesma cama. Fiquei a olhar, na penumbra, para aquele homem corpulento, despenteado, que ressonava discretamente. Quando éramos casados, raramente dormira tanto tempo comigo. Normalmente incomodava-me durante muito tempo com o seu sexo de orgasmo difícil. Adormecia, depois levantava-se e ia estudar. Desta vez, o amor foi agradável, um amplexo do adeus, que ambos sabíamos que não voltaria a acontecer e por isso sentimos-nos bem. Com Doriana, Pietro aprendera aquilo que eu não souber ou não quiser ensinar-lhe e fez tudo o possível para que eu me apercebesse. Por volta das 6 acordei-o e disse-lhe, são horas de ires. Acompanhei-o ao carro, recomendou-me as filhas pela enésima vez, principalmente Dedê. Trocámos um aperto de mão, beijámo-nos nas faces e foi-se embora. Fui até ao quiosque, indolentemente. O homem estava a desempacotar jornais. Voltei para casa, como de costume, com 3 jornais de que leria apenas os títulos. Enquanto preparava o pequeno almoço, pensei em Pietro, nas nossas conversas. Podia deter-me em qualquer coisa, o seu ressentimento brando, Dedê, o seu psicologismo fácil em relação a Lila. Mas por vezes estabelece-se uma ligação misteriosa entre os nossos circuitos mentais e os acontecimentos cujos ecos estão prestes a chegar até nós. Ficara-me na ideia que ele classificara Pasquale e Nádia. Eram eles os amigos de infância a que se referira de forma polémica como 2 assassinos. A Nádia, dei-me conta, eu hoje aplicava a palavra assassina com naturalidade. A Pasquale, não. Continuava a recusar-me. Perguntava-me uma vez mais porquê, quando o telefone tocou. Era Lila que me ligava do andar de baixo. Ouvira-me quando eu saíra com Pietro e quando voltara a entrar. Queria saber se eu comprara os jornais. Acabavam de dizer na rádio que Pasquale fora preso. Capítulo 23. Aquela notícia absorveu-nos completamente ao longo de semanas e confesso que me deu mais que fazer o caso do nosso amigo do que os exames de DD. Lila e eu corremos imediatamente para a casa de Carmen, mas ela já sabia tudo, ou pelo menos o essencial, e pareceu-nos serena. Pasquale fora preso nas montanhas do Cerino, na região de Avellino. Os carabinieri tinham cercado a casa onde ele se refugiara e ele comportara-se de modo sensato, não reagira com violência, não tentara fugir. Agora, disse Carmen, só espero que não me deixem morrer na prisão, como aconteceu ao meu pai. Continuava a considerar o irmão uma pessoa boa. Aliás, na onda emocional, chegou a dizer que nós três, ela, eu e Lila, tínhamos dentro de nós uma dose de maldade muito superior à dele. Só fomos capazes de olhar pela nossa vida, murmurou, desatando a chorar. E Pasquale não. Pasquale cresceu tal como o nosso pai o educou. Graças ao sofrimento sincero daquelas palavras, Carmen conseguiu, talvez pela primeira vez, desde que nos conhecíamos, levar-nos a melhor, a mim e a Lila. Lila, por exemplo, não lhe contestou nada. E quanto a mim, ao ouvir as suas palavras, senti-me pouco à vontade. Os dois irmãos Peluso, com a sua pura e simples existência, que fazia parte da história da minha vida, confundiam-me. Não acreditava de modo nenhum que o pai carpinteiro os tivesse ensinado, como Franco fizera a Dedé, a contestar o apólogo de Menênio Agripa. Mas ambos, Carmen menos Pasquale mais, tinham sempre sabido instintivamente que os membros de um homem não se nutrem quando se enche a barriga a outro e que quem te quer fazê-lo crer mais cedo ou mais tarde deve receber aquilo que merece. Apesar de serem muito diferentes em tudo, com a sua história formavam um bloco que eu não queria comparar a mim nem a Lila e que, no entanto, não conseguia afastar. Talvez, por isso, um dia dizia a Carmen, deves estar contente. Agora que Pasquale está nas mãos da justiça, podemos perceber melhor como ajudá-lo. E outro dia dizia a Lila, totalmente de acordo com ela, leis e garantias não contam para nada. Quando deviam proteger quem não tem poder, na cadeia vão massacrá-lo. Mas por vezes chegava a admitir a ambas que, embora a violência com que conviveramos desde que nascêramos hoje me repugnasse, uma quantidade moderada fazia falta para enfrentar o mundo feroz em que vivíamos. Naquela orientação confusa, esforcei-me para fazer tudo o que fosse possível a favor de Pasquale. Não queria que ele se sentisse, ao contrário da sua camarada Nádia, que era tratada com grande consideração, um zé ninguém, com quem ninguém se preocupava. Capítulo 24. Procurei advogados de confiança. Decidi-me até, através de telefonemas, a localizar Nino, o único parlamentar que conhecia pessoalmente. Não cheguei a conseguir falar com ele, mas uma secretária sua, depois de muitas tentativas, marcou-me um encontro. Informe-o, disse-lhe com frieza, de que levarei comigo a nossa filha. Do outro lado da linha houve um longo lapso de hesitação. Informarei, disse por fim a mulher. Poucos minutos depois tocou o telefone. Era outra vez a secretária. O deputado Sarratore teria muito gosto em receber-me no seu gabinete na Piazza Risorgimento. Mas nos dias que se seguiram, o local e a hora da marcação mudaram continuamente. O deputado estava em viagem. O deputado regressara, mas estava ocupado. O deputado tinha uma sessão prolongada no Parlamento. Eu própria fiquei surpreendida por ser tão difícil entrar em contacto direto, apesar da minha discreta notoriedade, apesar do cartão de imprensa, apesar de ser mãe da sua filha, com um representante do povo. Quando tudo finalmente se definiu, O local era, nem mais nem menos, Montecitorio. Ima e eu pusemos-nos bonitas e fomos para Roma. Ela perguntou-me se podia levar o seu precioso folheto eleitoral e eu disse-lhe que sim. No comboio não fez mais nada senão olhar para ele, como se estivesse a preparar-se para confrontar a fotografia com a realidade. Chegadas à capital, apanhámos um táxi e apresentámo-nos em Montecitorio. A cada obstáculo, mostrava os documentos e dizia, sobretudo para que Ima ouvisse: "O deputado Sarratore aguarda-nos. Ela é a sua filha Ima. Ima Sarratore." Esperámos muito. A certa altura, a menina disse, cheia de ansiedade: "E se o povo o retém?" Tranquilizei-a: "Não, não o retém." Com efeito, Nino finalmente apareceu, precedido pela secretária, uma jovem muito atraente. Elegantíssimo, radiante, abraçou e beijou a filha com grande arrebatamento, pegou-lhe ao colo e assim permaneceu com ela o tempo todo, como se ainda fosse pequena. Mas o que me espantou foi a confiança imediata com que Ima se lhe agarrou ao pescoço e lhe disse, feliz, mostrando o folheto: "És mais bonito do que nesta fotografia. Sabes que a minha professora votou em ti?" Nino prestou-lhe muita atenção. Quis que ela lhe falasse da escola, das colegas, das disciplinas de que mais gostava. A mim não deu tanta atenção. Eu agora pertencia a outra vida dele, uma vida inferior. E achou inútil desperdiçar energias. Falei de Pasquale, ele ouviu-me, mas sem deixar de estar atento à filha, fez apenas sinal à secretária para tomar nota. No final da minha exposição, perguntou-me, sério: "O que esperas de mim?" "Que verifiques se ele está de boa saúde e se beneficia de todas as garantias da lei. Está a colaborar com a justiça?" "Não, e duvido que alguma vez colabore. Seria bom para ele que o fizesse." "Como a Nádia?" Fez um risinho embaraçado. "A Nádia está a comportar-se do único modo possível, se não quiser passar o resto da vida na cadeia. A Nádia é uma menina mimada, o Pasquale é não." Não respondeu logo. Carregou no nariz de Ima como se fosse um interruptor e imitou o som de uma campainha. Riram-se ambos. Depois disse-me: "Verei qual é a situação do teu amigo. Estou aqui para velar para que sejam salvaguardados os direitos de todos. Mas dir-lhe-ei que as famílias das pessoas que ele assassinou também têm direitos. Não se brinca aos rebeldes derramando sangue verdadeiro para depois gritar: 'Temos direitos!' Percebeste, Ima?" "Sim, sim, pai. Sim, pai." "E se a professora te tratar mal, liga para mim." Eu disse: "Se a professora a tratar mal, desenrasca-se sozinha." "Como se desenrascou o Pasquale Peluso?" "O Pasquale nunca teve ninguém a quem pedir o favor de o proteger." "E isso justifica-o?" "Não. Mas é significativo que se a Ima tiver de fazer valer um direito seu, tu lhe digas: 'Liga-me.'" "Para o teu amigo Pasquale, não andas a ligar para mim?" Fui-me embora muito nervosa e infeliz. Mas para Ima foi o dia mais importante dos seus primeiros 7 anos de vida. Passaram-se os dias. Julgava que tivesse sido tempo perdido. Mas afinal, Nino manteve a palavra. Interessou-se por Pasquale. Foi por ele que vinha saber, depois, coisas que os advogados ou não sabiam ou não nos contavam. O envolvimento do nosso amigo em alguns conhecidos crimes políticos que haviam enlutado a Campânia era o ponto central das confissões detalhadas de Nádia, mas também era conhecido há muito tempo. O facto novo, porém, era que ela agora procurava atribuir-lhe todo o tipo de coisas, até ações de menor impacto. Desta forma, da longa lista de crimes de Pasquale, contavam também o assassínio de Gino, o de Bruno Socavo, a morte de Manuela Solara e, por fim, a dos seus dois filhos, Marcelo e Michele. Que acordo fez a tua ex-namorada com os Carabinieri? Perguntei a Nino da última vez que me encontrei com ele. Não sei. A Nádia está a contar um rolo de mentiras. Não digo que não. Mas uma coisa que sei ao certo é que está a desgraçar muita gente que se julgava a salvo. Por isso diz a Alina que esteja atenta. A Nádia sempre o adiou.